Puxa, né, meia. 2 de bônus, puxa, né, pô, Так, на Шанаме, 2 секунд, по 1-0-0, воду, 5 воров, 40, альтернатива, коля. 2 секунд, такси Индия, аппарат, ночь, перед 1-0-0, пронт, кинега 1-0-0, 1-5. 1-0-0-5, попарем, атмосфера, пронт, кинега 1-0-0, и 2 секунд. 625, coração ponto zero, tá pronto. Busco 1, além da cola, pistando 0, reto 290 graus, 029. Realizado, além da cola, 25. Decolado 58, controle 199.35. 0935, bom dia. Controle, bom dia, eu chamei a 6251. Passa a 1100, desceu da EL. Ela 251, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 36 da EL. Quando poderia curva a direita pro de Pedro? Foi Leda, Leda e Ciclona. Leda, obrigado. Salvador, muito bom dia, o Dan, Maico e a Tequila. Não, Mike e Yankee Kilo, é isso? Afirmativo seu, Mike e Yankee Kilo se encontra no pátio 1, posição 7. Solicita autorização de reboque para posição 5 do pátio 1. Livre reboque, reporte no terno, Mike. Sim, muito obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1961, ciência da informação, Foxtrot para autorização, Galeão. Salve 1, Galeão, 360, via peso 1-0. É colapso 1-0, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 1-1-9, decimal 3-5, aciona 5-5-7-1. Autorizado, Galeão 360, via Pêsulo 1-0, primeira curva direita, pistando 0. Saída da aula da Bridge, o controle 3935, transponder 5571, no gol 1961. Para o Push, reporte frequência 18-9. 18-1 para Push, gol 1961. Chame Recife 1251. Yankee Kilo, informa o tempo do reboque, posição 5-1. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Diego 961. Prossigo no 961. Posição 4 para posicionamento. Autorizado, chamo do táxi. Tente, deu posicionamento igual 961. Tá 3171, seria a série prevista para Guarulhos, sente a informação Foxtrot, portão 62. 3171, série da Letra Bridge. Obrigado. Confirmando. Confirmando 3171, falou que fosse um momento a Golf. Quando pronto, coloca 1219. Gente, obrigado. Tá 3171, chamando a quando pronto. Uno 961 para o táxi, 158 a bordo, 4 horas e 12 de autonomia, alternadilha. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1095. Gente, direita via Índia, tempo 2895, 186, 1961. São 3171, está autorizado, Guarulhos, nível de voo 340, via Pedro Luna 6, para Hotel Zulu, Trive, que aponta conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5577, controle 11935. Autorizado, está 3171 no Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 16, para Hotel Zulu, Trive, depois conforme o plano. Saída da Euleda Bridge, com curva à direita, e quando a pista no zero, transponder 5577, controle 1935. 3171, protejamento correto, chama para puxar estacionamento. Chama na portão 62. Está se aproximando do ponto César no zero. 1961, bom dia, linha decola, pista no zero, vento 020 graus, 019. Gente, linha decola, pista no zero, 1961. Fernando, gol 1, 961. Decolou de 28, controle 1993. 1935, obrigado, tenha um bom dia, boa parte com 91. Salvador, bom dia, gol 961, passa 1600 metros. Zona 961, bom dia, contato radar sua para o nível 360, Brasileiro. 360 na Brasileira, 961. 1865, bom dia, autorizado chegada Bonf, desça para o nível 050, QNH1025. Então 3597, após pelo, desça para 2000 pés, altímetro na 0 no 5, está livre ILS, reporta estabilizado.